Tatuá 62 de Minas para a posição coral, Voimari da presente, mantém nível 190. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, informa o tráfego uma hora, do 29 milhas rumo Nordeste. O Charlie 130 mantendo o nível 190. Eu falo que se tiver eventuais desvios à frente, informo que esse passa hoje pela esquerda. Fabrizão, 255. Dono 255, reduzir a velocidade para aproximação final e chame Torre 1895. 295, 255. Canela 6315, desça para 2000 pés, ajuste 1019, está autorizado o procedimento LS, reporte estabilizado. Controle Salvador, boa tarde. Azul 2788, decola 1300 pés, saída Momo. Não tem condições de cumprir com gradiente a 15 milhas em Salvador. Azul 2788, contato radar na decolagem, suba sem restrições para o nível 170 no perfil da saída Momo. Sem restrições, 170, perfil da Momo, Azul 2788, grato. Aqui, autorizado, estado de consciência 190, decola da 110, 110, com curva direita, perfil da Harbor, Inespa, controle 1208, acionamento 4542230. Passagem 2230, correto, remota 12, estamos dando feedback, seu amigo. Preparar, 2230. Ano 41 no solo 37, direita 121 no 9 solo. Xanay 6141, táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette. Esperado, chame o centro Recife na frequência 1251, lanterna 13395. 13 visual com o tráfego da Gol Boeing na final da 10. Estimativa visual com o Gol, chame a 2, 1, 3. Mas o Boeing da Gol autorizado, alinhar e manter pistão 10. Faz Gol, alinhar e manter pistão 10, chame a 2, 1. Azul 2788, voo incógnito da presente. Da presente pro de incógnito, azul 2788. Mike, Juliette, Romeu, informe a região de sobrevoo. Eu mantenho a rede para dar amostra da bateria, Mike. Sim. Tan 3216, chame centro Recife, 12685, alterna 12545. 3685, Alô, boa tarde, Gol na 255, lembrando na pista. Gol no 255, táxi Alfa Juliette, portal 03. Alfa Juliette pro 03, Gol no 255. Serena 203, autorizado decolagem no zero, vento no 60 graus, 9 nós. Decolagem no zero, Serena 203. Trezena 44, após ETAP, desce até 3.000 pés, altímetro no 0 no 9. Trezena 44, após ETAP, 3.000 pés, 1.019. Cascavel no 2, desce e mantenha o nível de voo 050. Para 050, Cascavel 1 no 2. Canemia 305, informa o tráfego do helicóptero próximo à posição Duna, mantendo 500 pés da GL, não irá interferir nessa aproximação. Ótimo, locutor, Canemia 303. Regulou aos 42, 1208, Mongol. 208, boa, Canemia 303. Controle Salvador, boa tarde, Canemia 303. Na 6203, contato radar, submantenha o nível de voo 360 via saída da EL. 360, saída da EL, Janela 203. Solicita Prodileda. Confirme. Solicita Prodileda, Janela 203. Autorizado, Leda. Grato, Leda, Janela 203. Autorizado, motorizador, Leda. Janela 6305, completa o final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 98.95. Então, 3144, reduza para 2009, desça, correção, reduza para 1909, desça e mantenha 2.000 pés, QNH 1909, autorizado a final do procedimento LS, repista no zero, chame estabilizado, vai seguir tráfego Airbus 320, com 170 nós de grau de speed e redução. É, reduzindo, vai chamar estabilizado, 3144. Então, 3144, informa o tráfego, helicóptero próximo à posição Duna, mantendo 500 pés a GL, não irá interferir nessa aproximação. Sim, obrigado. Canemia 305, autorizado pouso 1-0, vento no 50 graus, 1-1 nós. Autorizado pouso 1-0, 5-0, 1-1 nós, Canemia 1-2, após o ETAP, desça para 2.000 pés, PNH 1-0-9, aguarda autorização para ILS. Após o ETAP, descendo para 2.000, aguardando autorização, Cascavel. Paulo Salvador, passagem 2230, remota 12, nosso curso de acionamento. Passagem 2230, autorizado, chamar. Gente, na parte 2230. Decimal 85, alterna na 25, decimal 45. Recife, 126, decimal 85, alternando 125, 45. Azul 2788, boa noite, obrigado. Boa tarde, obrigado. Boa. Estabilizado, Tan 3144. Tan 3144, completa final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 295, boa. Gente. Cascavel 12, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, piscando 0, estame estabilizado. Autorizada a final, reportará estabilizado Cascavel 12. Tá, 3144 estabilizado, passando Índia Serra. Sua aproximação agora de pista livre, 3144. 3144. Telema 305, no solo 47, direita, 1-2-1, 9, solo. 9, solo. Chame 6315, boa tarde, táxi de Alfa, chame antes do táxi 2 LED para ingresso. Alfa, Paulo Gol 1867, autorização Brasília, aceite na informação, Quebec. 867, Quebec confere, Brasília, autorizado nível 360, via Pesulu 17. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída Arbor, Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5440. 2360, Pesulu 17, saída Arbor, transponder Elefa, decolada 10, curva direita, controle 1208, de transponder 5440. Bom, 867, correto, portão 7, chama o pronto de estacionamento. Tá lá. Salvador, 12230, acionado para o táxi, 158, 4 horas e 30, alterna Salvador. Passarela 2230, táxi via Pátio 1, no táxi do Índia, até o ponto de espera pistão 0, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. 19 na justa, já táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera 295, boa. Na 63, no 5, de passagem ATR da Passaredo, após prossiga Juliette, portão 04. Está estabilizado no procedimento Cascavel 12. Cascavel 12, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Torre Salvador, 5895, Cascavel. Torre Salvador, Cascavel 12, final ILS, visual com a pista. Cascavel 12, reporte passando o marcador externo. Reportará passando o marcador externo, Cascavel. 3144 no solo, 850, direita, 1219, solo. 319, boa. Alô, Salvador, boa tarde, Tan 3144, Libra. Tan 3144, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. Alexander, boa tarde, eu mantei 2230, manda espera da 1-0, pronto. Passaria do 2230, em condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo. Alinhar e decolar sem parada, passaria. Vento no 50 graus, 1-0-2. Decimal 1, alterna na 33, decimal 95. 135, 251, alterna 3395, achando M2, 13, boa. Cascavel 1-2. Rádio pista livre, Cascavel 1-2. Aguardando pista livre. Cascavel 1-2. Autorizado pouso pistão no zero, vento no 60 graus, 9 nós. Autorizado pouso, Cascavel 1-2. Dois, 230, decolou 5-3, 1-2-0-8, controle, bom voo. 1-2-0-8, boa. Boa tarde, parceiro 2230, decolou, sua escuta. 32230, contato radar, submantenha o nível de voo 180 e via sair da árvore. 80, perfil da árvore, 2230. Cascavel 1-2. Cascavel 1-2, no Zóstico 4, libere à esquerda na Odel. Frequência livre estacionar, Cascavel 1-2. Esquerda, em sequência, Cascavel. solo, voo 1867 para pushback somente, posição 7. Voo 1867 autorizado, chama o táxi. Chama o táxi. Voo 2008, acione identificação. Voo 2008, 74 milhas oeste de Salvador. Está em contato radar. Vê se mantenha o nível de voo 100, altímetro 099. O 2008 foi Mari para interceptar a chegada Mari. Mas já estamos na proa de Mari, o 2008, por fim. Quem? Se pode é 1019, ó, se quer, né? Correto. Solo 1867, próximo para o TAP com 180 a bordo, Uberlândia 2:50. 867, taxi via parte 1, taxi Índia, até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 099, um bom voo. Taxi via parte Índia 2:95, quando pronto, muito obrigado, até mais, um ótimo dia. Voo 2008, vê se mantenha o nível de voo 050. Aqui para o 50, 2008. Controle, passageiro 223, tá? Sim. É possível coordenar para a direto conquista? Mantenha a saída agora. Guarda. 167, pode esperar dar 10 Bravo. 167, linha decola no 0, vento no 50 graus no 0 norte. A linha decola da 10, 867. Pessoal, o voo na 256 sente da Quebec para Natal. 7 aguarde cópia, voo 256, informação que os Quebec, correto. Mas nem as coisas, 265. Só o formador, Xané 305, Quebec, 360, Guarulhos. E aí, 315, Xané 360, confere, guarde cópia número 2. Guarda, guarda. Oi, TAP, 2008 autorizado. Obrigado para Natal, Aeroporto Internacional São Gonçalo de Amarante, Terra Brava, Serra Golf, via rota do Prona, pós voo 10, pós Novembro Tango Lima, pós DCT, nível de voo 4, 10, saída Puca, transição Zipar. Decola Picha 10, primeira curva à esquerda, aciona 5512, controle Salvador 120.8. Copiado, Sierra Bravo, Sierra Golf, patrono 0, apenas Zulu 10, Natal direto. Decola da 10, curva esquerda, Puca, transição de base. Aciona 5512, o controle 1208, voo 1256. Perosa. M315, ponto cópia. Opa, prossiga. Pesado Guarulhos, Terra Bravo Golfo Romeo, via rota do plano, Pesulo 10, pós Piraí, DCT 1 Bad, Pesulo 44, Pagog, nível de voo 360, saída da El, Leda, transição Motiva, decola Picha 10, primeira curva direita, aciona 5520, controle 120, decimal 8. Copiou apenas a rota, muito rápido, não consigo copiar. A rota é Pesulu 10, Piraí, Papa Alfa Índia, DCT 1 Bad, Uniforme Mike Bravo Alfa Delta, Pesulu 44, após Pagog. Pesulu 360, decola da Oleba Monte, Pesulu 10, Piraí, 1 Bad, 544, Capoça Pagog, 5520, após Pagog, 208 ao controle. Correto, após ponto, Xenebe 315. Parou. 230, vou em Vitória da Conquista. 2230, voando Conquista, obrigado. 2230, chame Centro Recife, frequência no 28, decimal 8, alterno no 26, decimal 0. Chamaram Recife, 1288, 1260, voando. Voo 2008, desça via para 2000 pés, NH1 no 0 no 9, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. Ok, descendo via, está 2000 pés, autorizada a final do ILS X-Ray, em quadra estabilizada. Dono 867, voe Elefa. Elefa, 867. Natal Romeo Delta, Oscar Alfa, confere? Gente, informação em curso Quebec, Natal Romeo Delta, Oscar Alfa, confirme o padre, se ficou André Pichec, decola? Gente, pátio do Graham, pronto com a Bel, Delta Oscar Alfa. Cruzado para Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Rota do Pano, nível de voo aprovado 100, saída Arbor, transição Elefa, pós DCT Ufito, DCT Silpu, DCT Malba, pós DCT Apina, pós sair conforme a rota. Decola pista 17, primeira curva direita, aciona 5447, frequência do controle 120.8. Protegimento correto, eu tô achando que eu confio no POB. POB, 6 horas e 30, meia dúzia. Livre acionar para táxi A, chame torre 1.1.9.5, ajuste de altímetro 1.0.9, da auto acho que Gol 2008, informa tráfego próximo à duna, um helicóptero mantendo 510, não irá interferir nessa aproximação. Gol no 2008. Salvador, o gol na 256, está na posição 3, se você quiser que você está na. Gol na 256, aposta, táxi. Tem livre curso de aposta, táxi, 256. Táxi, reposto na interseção para ingresso na pista, o Delta Oscar Alfa. Salvador, boa tarde, 3805 da TAM, informação Quebec, portão 9, autorização Guarulhos. Portão 3805, só um instante, qual a problema? Para a saída da Eulê da Motte, vai aguarde. Interceptando o ILS, o voo 2008. O 2008, completa a final do procedimento, chame torre Salvador frequência 98, decimal 95. 108, 95 para a torre e o 2008. Torre Salvador, boa tarde, Gol 2008, no final ILS. Gol 2008, reporte passando externo. Reporte passando externo. Gol no 867, chame centro Recife, frequente no 28, decimal 8, alterno no 26, decimal 0. 28, 260, obrigado. Bravo, Oscar, boa tarde. Informação em curso Quebec, confirme o pátio da 5 contra a pista gregal. Aerostar, 97, aguarde um minutinho para o copo, confirme o nível solicitado. 200? 7 minutos para o copo. Para o táxi, o Gol 1256 com 1122 a bordo, 3 horas voltando para Fortaleza. Então, 1256, táxi frisado à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1118-95, ajuste de altímetro 1099, boa viagem. 1099, táxi à direita, ponto de espera da 10, torre 295, bom trabalho, 1256. Autorizado, Salvador para Serra, Bravo, Golfo Romeu, Guarulhos, via roda do plano, UPZULO 10, após Papá, Alfa Índia, DCT1, BAD, UPZULO 44, após Pagog. Eu devo autorizar 340, saída da El, Leda, Motiva, decola pista 10, primeira curva direita, aciona 5461, controle 120, decimal 8. Guarulhos, roda do plano 340 Zael, Leda Motiva, UPZULO 10, Papa Alfa Índia, Umbad, UPZULO 44, Pagode. Decola 10, curva direita, controle 208-5461, 3805, Zael. Correto, após plantar 3805. 09, desça para o nível de voo 050. Para o 50, está na Pro de Mário, hoje na M3 da Reia. Bom, espera. Pesado ingresso, reporte aliado e pronto, pistão no 7. Pesado ingresso, aliado e pronto. 2008 no solo aos 105, direita 1219 solo. 2109, 2008. Na 6326, desça e mantenha o nível de voo 090. 090, que é na 6326. Modifica para 065, na radial 247, afastado 100 milhas e prossegue visual. Decola pista no 7, primeira curva direita, saída Ravó, após DCT. Aciona 5524, controle 120, decimal 8. Correto, meu bravo Oscar, confirma o POB? 04 no POB, apenas confirmar a radial da CDA 247? Correto, para adicionamento e táxi com torre agora 1895 e altímetro, ajuste de altímetro 109. Salvador, boa tarde, voo 2008, na Alfa, tudo bem? Voo 2008, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, para 08, voo 2008. Decolou aos 17, 1208, controle, bom voo. 208, obrigado, 256. Carro meu Delta Oscar Alfa, decolou agora aos 18, 1208, controle, bom voo. 208, grato, Delta Caramba. 01256, quando possível, solicita a prova de zipar. 01256, vou direto pro CAN. Direto, Puka 256. Controle de Salvador, boa tarde, o Delta Oscar Alfa decolou no perfil da Ágora Elefa. Papa Romeo, Delta Oscar Alfa, contato radar, e mantenha o nível de voo 100 via saída Arfa. Vai subir, manter 100 via Arfa, Delta Oscar Alfa. Você pode ter sessão para ingresso, Papa Romeo, Lucas Rocha. Romeo Delta, Oscar Alfa, voe direto Elefa. Grato, direto Elefa, Delta Oscar Alfa. Vosca, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte pronto. Informação em curso quebec.com, número 142. Fazer aqui. Informação em curso é quebec.com. Senta Quebec, tá pronto, Fábio? Autorizado, Recife, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via rota do plano, aviso 197, após outro, após DCT. Eu de voo 350. Sai da Puka, transição Caju. Decola pistão 0, primeira curva esquerda. Aciona 5531 no controle 120 decimal 8. Bom, no 85, aciona identificação, chegada bom, se autorizada. Desça via para 4000 pés, QNH 109. Via 4000, 19, 8. Cené 6326, desse mantém o nível de voo 050, QNH1099. Cené 142. Bom na 256, chame Centro Recife, frequência no 2685, alterno na 25, decimal 45. 2685, 2545, bom na 256, obrigado. Eu para Bosca, autorizado decolagem no 7, vento 140 graus, 12 nós. Tá 3805 após táxi. Pode parar. 6326, informa o tráfego na sua posição de 1 para 12 horas, 17 milhas, rumo oeste. É o Charlie 208, passando 4.000 pés em subida ao nível de voo 100. Papa Romeo Delta Oscar Alfa, informa o tráfego na sua posição de 11 para, correção, 10 para 12 horas, 14 milhas rumo Nordeste, passando o nível de voo 065 em descida, é um Airbus 318. Delta Oscar Alfa, está ciente? Ainda não tem o tráfego no etiquete. Sané 6326, desça para 2.000 pés, QNH1099, autorizada final do procedimento LS X-Ray. Pista no zero são estabilizados, dá condições de incremento a razão de descida. Ok, para a 2B então vai incrementar. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeo, Romeo Bravo. Papa Romeo, Romeo Bravo, seu contato radar, ele mantém o nível de voo 200 na saída árvore. Saída Ramos, subindo por 200, quando possível, voar direto para Itiaú, a nossa proa seria 247, Romeu Bravo. Foi direto para Itiaú, Romeu Bravo, Oscar. Direto para Itiaú, Oscar. Cané 6326, confirma e incrementou a razão de descida conforme instruído devido ao tráfego anteriormente informado? Afirmativo, o tráfego agora está 700 pés acima da gente. Salvador, boa, é o 3193 da SAM, 360 Galeão. Salvador, boa tarde, 964, informação Quebec. Bom, 964, acione identificação, chegada Mari autorizada, vê se mantenha o nível de voo 100, QNH 1099. 100, 1964. 3, tá? Confirma. 3193 da TAM, senhor. Autorização está na frequência, senhor. 360 Galeão. TAM 3132 Galeão, Terra Bravo, Golfo Lima. via rota do plano, é November 857, Mousa, após conforme a rota apresentada. New Joe 360, saída da El, Leda e Rumi. Decola fechando a zero, primeira curva à direita. Aciona 54, 52, controle 120 decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão, upper November 857, Mousa. Decola da 10, primeira curva à direita, no perfil da El, Leda e Rumi. 5452, esse foi o TAN 3193. Correto, aposto pronto, 3193. Vai reportar 3193. Para o táxi 3805, POB de 197, com 4 horas com fim. Táxi autorizado via Pátio, Índia, ponto de espera, pistola 0, torre 1-1-1-1-1-9-5, ajuste de altímetro 1-0-9, TAN 3805. Limitaxi, Pátio, Índia, ponto de espera 1895, 3805 da TAN, boa tarde. 64, vê se mantém o nível de voo 050. 050, nós 64. Fecha o acionamento da Xenia 63, dando tempo. Taxi Xenia 63, dando tempo. Aguardando, 63, dando tempo. Autorizado, aposta o táxi. Autorizado, aposta o táxi. Obrigado, 63, dando tempo. Xenia 6326 estabilizado. Tá no localizador, 6326. Gente, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 2895, 6326. Salvador, Xenia 6326. Xenia 6326, Kenegal no 0 no 9, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 7 nós. Pouso autorizado, 6326. Sou no 85, após pelo, desça para 2.000 pés, altímetro no 0 no 9. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. Só pelo 2.000, autorizado ILS, câmera posicionada, documento 19, gol no 85. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 288, 260, Romeu Bravo Oscar. Azul 496, desse mantenha o nível de voo 060, QNH 1099. 060, 1099. Lu, Charlie Mike, prossiga para o controle. Gente, Zulu, Charlie, Mike, vê se mantém a altitude de tráfego. Reporte 2.0 milhas afastado de Salvador. O Papa Romeu, Zulu, Charlie, Mike. Tem frequência livre do presente. Aqui, Juliette Romeu, confirme a posição. Gente. Três, dois, meia, no solo, 3-2, direita, 1-2-1 no modo solo. 3-2-9. Gente, reporte na final para pouso de Terra Índia, Queen, Max Azul 4-9-6, reduza para 2-5-0-9. 2-5-0-9, 4-1-6. 1-9-6-4, velocidade indicada. 2-4-0-9-6-4. Cola 1-0-3-2-0-5-0. 1-9-6-4, desça via para 2.000 pés, CNH-1-0-9, aguarde a autorização para ILS. Desce via 2.000, gol 1-9-6-4, 20-9. Azul 4-9-6 vai seguir tráfego na aproximação, agora na sua posição de 11 horas, 9 milhas, é um eco, correção, Boeing 738, passando nível de voo 080 em descida com 2609 de ground de speed. Em redução. Sim, obrigado. 1-8-5, informa o tráfego, um helicóptero mandando 510. Próxima duna não irá interferir nessa aproximação. Sim, obrigado. Chame a 315, táxi frisado via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1, 1-2-9-5, ajuste ao altímetro no 0 no 9. No 0 no 9, Pátio, Índia, ponto de espera, 295, final de 6. Aqui está Juliette, 6326. Da minha posição, eu aguarde, o chame a 326, o portão previsto é o 01. Ok. Confere, está ocupado, 01? Estimativo, o culpado, porém o tráfego deve iniciar pushback, a infraero se isso que você aguardar. Ok, vamos aguardar. 308, controle, bom voo. 2208, 3805 da Tama, uma boa tarde. Utilizado ele é X-ray da... Pista 10, Salvador, gol no 885. Gol no 885, completa final do procedimento, chame torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. 895, gol. Torre de Salvador, boa tarde. É o gol no 885, estabilizado em LS. Gol no 885, reporte passando externo. Reportaremos. Estabilizado. Autorizado, repórter estabilizado, gol 964. Azul 4996, desça via para 3.000 pés, KNH-1098. Ok, via 3.000 agora 1.008, Azul 4.1996. Foi Salvador, boa tarde, 3.805 da Tenda, da Elfo. 3.805, contato radar, submantém o nível de voo 3.40 via